Sente agora os finos que eu fumo também fascina. Comprei no Mato Grosso daquela erva fina. Chapado na chapada dos Guimarães sem hotel. Abri o portão do inferno e soltei fumaça pro céu. Lembrei de Pirinópolis, gigante é de G.O. O chá não é de própolis, com adoçante não pó. Gotas de chuva ácida que a Europa plastifica. A Europa não purifica, essa água não vem da bica. Me esbaldo na bacia, não faltou risada. Minha autobiografia não foi autorizada. Derrubo sua gravia, sua casa tá arrombada. Depois subo a rodovia, dando mais uma bongada. Cuidado nas lombadas, meu Nike não tem mola. A festa tá bombada e de bike nós decola. Igual ET do Spielberg, mais alto do que um condor. Querem podar nosso poder, vão pedir nosso pudor. Se quiser fuder, eu fodo. Quem quiser arrumar, arruma. Se quiser beber, eu bebo. Se quiser fumar, nós fuma. Pulmão cheio de mácula na prática do Azuma. Corporação cápsula mágica da Buma. Missão cumprida, esse é o momento. Sinta sede, ácido no seu papel. A fumaça é o desenho do vento. A tinta verde já tá no pincel. Missão cumprida, esse é o momento. Sinta sede, ácido no seu papel. A fumaça é o desenho do vento. A tinta verde já tá no pincel. Ah, o mundo é meu lar. Evoluídos ainda mais envolvidos, essa é a cápsula. Quanta história nós tem pra contar. Altas fitas, altas cenas em vários lugares. De uma pirâmide saiu essa loucura. Família frigideira, porque era só fritura. Se tem MDMD, faz logo um DDD. Chamo gigas pra descer com THC. Pra fazer os improvisos que briso e às vezes preciso pra viver. As balizas da vida eu banalizo e o poder que a cápsula me dá. Eu mesmo de voar, e eu não vou descer. Me elevei até o raro efeito. Olha onde cheguei, eu não posso errar o feito. Seja você, faça do seu jeito. Sem medo, eu sei que eu sou um acúmulo de defeitos. Sempre suspeito, nunca a vítima. Todas minhas defesas sempre foram legítimas. Mas essa é a luta, e ela é íntima. Ninguém me governa, eu sou meu próprio impeachment. Missão cumprida, esse é o momento. Sinta sede, ácido no seu papel. A fumaça é o desenho do vento. A tinta verde já tá no pincel. Missão cumprida, esse é o momento. Sinta sede, ácido no seu papel. A fumaça é o desenho do vento. A tinta verde já tá no pincel. Tô com meus parça no rolê, tamo na fritura de novo. Cápsula do poder veio com armadura de ouro. Aí orelha de leão, matando um leão por dia. Rezando pra ver se leão de Judá me ajudaria. Não toca na minha juba, o meu time te derruba. Eu vim da cova dos leões que devoraram a sua turma. Dropei o Mickey e fui pra Disney. Salve o Rei Leão, salve pro Timão e Pumba. Os seus problemas você deve esquecer. Hakuna Matata, Hakuna Matata. Louco Santos, delinquentes tem LSD. As lacunas da mata, de forma alguma mata. Por meu luau, foi meio alto. Tomei o alto, tomei o alto, fumei o caldo. Liguei o Saulo, liguei o Vidal. O gigante me ligou, na ligação já deu aval. Missão cumprida, esse é o momento. Sinta sede, ácido no seu papel. A fumaça é o desenho do vento. A tinta verde já tá no pincel. Missão cumprida, esse é o momento. Sinta sede, ácido no seu papel. A fumaça é o desenho do vento. A tinta verde já tá no pincel.